Saredo 98 no 1, Decolose 48, chame o controle 1208. 208, obrigado. Tô em Salvador, bom dia, Chanel 6225, passou o stack, embaixada de travado. Bom dia, Chanel 6225, livre pouso no 0, vento no 00 grau, 09. Livre pouso no 0, 6225. Controle o Passaredo 9819, decolado na Arbor, passa 1500. 9819, contato radar, subnível 1810. 1810, o Passaredo 9811. Possível coordenar Arbor direto com Conquista? Após Arbor, Conquista. Obrigado. Salvador Azul 4, 213, para push deck, acionamento, posição 1. Brasil 4, 213, chame táxi. Vive, chamar a postagem para a presença. Chame 6225, chame 51, direita 1219. Direita 1219, vou chamar 6225. Chanel 6225, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, reporte com a Juliette. Ok. No 099. Autorizar direto, Xray Gol 922. Ground looking at 655, we're just holding short here before Juliet on Alpha. Stand by, maintain position, Oceania 625. Local, Oceania 625. Solo, Salvador Azul 423, para o táxi 61, a bordo 3 horas 29, para o Alberto Amador. Direita, Indy Alpha, ponte para a torre 118.95, altímetro no 09, tem um bom voo e bom dia, Azul 4213. Indy Alpha, ponte para a torre 118.95, torre, altímetro 19, obrigado, senhor. Can I 6225 after the traffic leaves the area? The Embraer 190, approved by Juliet 2, standing 01. After the traffic has cleared the area, approved Juliet, you stand at 01. Falando bom dia, são 3179, tente da Golf, próximo da Copa. Estabilizado, localizador, gol 922. Gol 922, chame a torre 118, decimal 95. Torre 118.95, gol 1922. São 3663, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 09. 2009, autorizado LS X-Ray, já 3663. Bom dia, Guardião 07, prossiga para a torre. Guardião 07, decole de imediato. Guardião 07, vento no 00 grau, 08, nós, corredor HR, reporte para o sol. Oi, Salvador, bom dia, gol 922, sinal ILS X-Ray, trem baixado e travado visual. Bom dia, Gol 922, continue a aproximação, eu acho que está livre. Fala do solo, Guardião 07. Guardião 07, ciente, pro do farol de Itapuã, aguardando transferência. Certo. Chame o controle 1208. 1208, chamará. Gol 922, livre pouso no zero, vento 110 graus 08 mais. Livre pouso na 10, gol 922. Azul 42, 13, decolou aos 59, chame o controle 1208. Controle 208 para o azul 4213, obrigado, bom domingo. Local de pouso. Certo. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4213, decorou na PUCA. 4213, subo 370, vigilante. Sabe 370, azul 4213. 0, até bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, bridge, após intercepta, open Zulu 16. Até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5557, controle 120, decimal 8. Zero Guarulhos 340, Up Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, Up Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, direto Trive e depois direto rota. Decolada 10, curva direita. Sala da El, Leda Bridge, responda 5557, controle 208, da PAN para o pushback, acionamento no 05. Conhece para 379, está livre, chame táxi. Livre, então para o táxi, resolve o final. Gol 1922. 4039 para Campinas 360. Azul 4039, está autorizado em Campinas, nível 36120, via Penzulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta Penzulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5560, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 3, 620 para Campinas, direto do Zulu 10, só Bridge, direto do Zulu 16, bravo até o Zulu Trive e após outra ponte de voo. Decolada 10, curva direita para a Ilha da El, Leda Bridge. Aciona 0039, chame pronto no portão 3, pushback. Solo, Salvador, bom dia, gol 922, vibrou. Gol 922, vem Alfa, reportência da Juliette com ingresso. Alfa, reportência da Juliette, gol 922. Alguém vai apontar agora, frequência livre. Azul Salvador, é o 4213, bom dia. No 09, chegada Bonf. Passaria do 9891, chame centro Recife, frequência 1251. Com Recife agora 1251, passaria do 9891. Obrigado. O passaria, desculpe, a frequência no setor 1260. 260, obrigado. Frequência livre até o Escazul. Estamos com 3 horas e 40 de autonomia, operando o Galeão 148 a bordo. Segunda direita via Indy Alpha, ponte para a torre 118-95, altímetro no 09. Então, bom voo e bom dia, tanto 3179. Segunda direita na Indy Alpha, no ponte para a torre 118-95. Bom dia, mandou lá. Solo, tanto 3663, livrou na sua. Bom dia, 3663, táxi via Alpha, após Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, obrigado. Azul 4213, chame centro Recife 2685. Gente, centro Recife 2685 para o Azul 4213. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3179, pode estar a próxima. Bom dia, TAM 3179, Alinda, cola no 0, vento 08, 0 grau, 079. Alinda, cola no 0, TAM 3179. 75826, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 019. Ajuste no 019, pode com a W Luna da presente, 5823. Mantenha o perfil. Tango já cheguei junto ao centro do Recife, mesmo tá solicitando o reenvio da mensagem junto à sala ES Ilhéus, que tá no aguardo da resposta. Oi, Salvador, bom dia, até 3179. 1859? 3179, bom dia. Ok, o colega está chegando ali. Contato radar na decolagem, suba ao 340, saída da EL. 3179, contato radar, 340 da EL, Leda Brise. Create 5924,000 feet, bon arrival, Canate 1019. Código azul 4039, no portão 3, por favor. Autorizado, azul 4039, chame táxi. Trip 5217? Bom dia, desça para 050, chegada Bons. Quanto pronto? 050, chegada Bons. 5257, e após direto Elefa, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, e após Elefa. Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor Elefa. Muito obrigado, Arbor Elefa. Paulo, gol 1923. Chegou 1923. Na posição 1, a gente dá informação, gol, tem plano da Guarulhos, da Alta Frequência, da Sora, poderia ser vocês. Era da El, Leda Bridge, a subida da El, após Leda, após direto Bridge. Da El, após Leda, após Leda. Efetuando desvio. Acompanhe uma linha aqui para a direita da rota. Entra na proa. Muito Azul 4039 pro táxi, Jambique 93, autonomia de 4 horas e 50, ao terminando o Ribeirão Preto. Bom dia, hoje é 63-12, está bom. 63-12, desça para 050, chegada a Mari, ajuste no 09. Mantenha o perfil, será o número 4 ou 5 na aproximação. Então 3859, reduza para 2209. 2209, está 3859. Gol 605, autorizado ILS. Webjet 5826, autorizado ILS, no 019. Chegou a DV, autorizado ILS. ILS. 3179, chame Centro Recife, 1251. 3179, Recife, 251, bom trabalho, amigão, até retorno.